Comandador, muito boa noite, Passarelo 2228, alinhado para o Natural 17. Passarelo 2228, boa noite, autorizado, decolagem pista 17, o vento variável com 02 nós. Está iniciando a decolagem pista 17, Passarelo 2228. Passarelo 2228, decolado ao 02, controle agora 120.8, tenha um bom voo. Fala 20.8, passarelo 2228, obrigado, bom trabalho.